tema nosso de hoje é luz interior. Quando se fala em luz, parece uma metáfora até, né? Porque nunca ninguém viu, ninguém não, né? Talvez nenhum de nós viu luz dentro de alguém. Mas existe, mesmo que a gente não tenha visto, existe. Porque outros já viram. Um exemplo que eu até peguei ali agora, que estava ali no mural, vocês devem ter visto já em outras oportunidades, é essa foto aqui. Isso aqui é uma foto conhecida como foto da aura. Então, isso aqui tudo é luz que está saindo de dentro dessa pessoa e se manifestando. E ela não fica dentro, ela sai. Ela contagia todos aqueles que se aproximam dela. Tem um livrinho na biblioteca, um livro infantil do Gasparetto, que ele fala dessa luzinha interior. É um livro infantil, então ele tem desenhos para ser mais educativo, para ser mais compreendido. E no livro ele fala para o menino que quando ele faz alguma coisa errada, quando ele se zanga, fica brabo, a luzinha dele, ela fica fraca. Fica mais imperceptível quase. E quando ele faz alguma coisa boa, aquela luz se expande, brilha. Ela ilumina todo ele. É uma forma de contar sobre aquilo que a gente pode fazer e aquilo que acontece com as coisas que a gente faz, aquilo que está dentro de nós. Esse livro aqui, Em Busca da Iluminação Interior, é um livro escrito pelo Divaldo, juntamente com dois psicólogos, Cláudio Sinotti e Iris Sinotti. A parte do Divaldo é uma psicografia da Joana De Angelis. Eles falam várias situações do nosso dia a dia que contribuem ou para esse nosso apagamento, ou para essa nossa iluminação. Porque se fala tanto em luz, né, que a gente venha para fora essa nossa luz, mas às vezes a gente fica meio perdido, ou fica meio indeciso, de que forma que isso realmente pode, de que forma que essa luz pode ser acesa. Então ele fala várias coisas, mas todas elas começam num princípio, que é o princípio da vontade. Então, se nós não nos alimentarmos dessa vontade para conseguir fazer alguma coisa que a gente direciona, a vontade direcionada se torna uma ação. A coisa não acontece. É que nem essa lâmpada aí, né? Ela está ali iluminando, tem uma série de fatores que chegaram a isso. Inclusive a vontade de apertar o interruptor. Mas, dentro de nós, a coisa às vezes parece um pouco mais complexa, mas não é. A gente tem situações durante a nossa vida em que nós nos deparamos com movimentos que a gente faz e que a gente se surpreende. Por que luz interior? Porque existe uma área que é sombra. Para não dizer escura, a gente fala sombra. O que é essa área sombria? Todos nós sabemos da questão do nosso mental, que tem uma grande parte que nós não compreendemos e não acessamos de uma forma consciente. É o chamado inconsciente. Esse inconsciente é nós. E ele se manifesta a todo momento. A todo momento. Porque numa proporção, para a gente ter uma ideia de uma relação, é como um iceberg. Aquela pontinha que fica para fora da água é o consciente. E a grande parte que está submersa, e está submersa, é o nosso inconsciente. Ele existe e pulsa. Então, muitas vezes, a gente fala ou ouve falar de que eu saí do sério, ou eu saí de mim, eu fiz uma coisa que eu não sabia que eu tinha capacidade ou que eu era capaz de fazer aquilo. Da onde vem essa descoberta que a gente fez dessa área desconhecida? Então, quando se fala em iluminação, luz interior, significa começar a conhecer o que tem nessa área. O conhece-te a si mesmo, que foi falado há milhares de anos atrás. Já falavam sobre isso há milhares de anos atrás. E hoje a gente se acha evoluído. Então, na verdade, hoje a gente tem muita informação, muita tecnologia, mas muito desconhecimento de nós mesmos. Através dessa busca por se conhecer, a gente começa a jogar luz. Quando alguma coisa acontece que eu não estou preparado, que eu não sei o que é, acontece comigo, obviamente, não fora de mim. E eu tenho uma busca, uma postura de tentar compreender aquilo, da onde surgiu, o porquê. Por que eu agi de tal forma? O porquê tal coisa está acontecendo comigo? É uma atitude ativa de tentar entender e, através disso, resolver. Porque, normalmente, são coisas que não são agradáveis. Então, por isso tem que ser resolvida. Nós estamos abrindo esses porões e jogando luz para dentro. E o interessante é que a questão do escuro é uma questão temporária. Temporário para nós que estamos acostumados a um punhado de anos, às vezes parece muito grande, mas dentro da nossa construção de ser espiritual, é temporário, é pequeno. E a questão da luz, ela já é definitiva. Aonde existe luz focada, não entra mais a sombra. Tudo aquilo que nós já somos, nós não deixamos de ser. Nós podemos reencarnar com algumas limitações, normalmente físicas ou até mentais, mas espirituais nós não regredimos. Então, onde existe luz, é fato. Onde não existe, é uma questão de tempo. A gente relaciona isso até quando se fala sobre o bem e o mal, né? Porque o mal também é desconhecimento do bem, é ausência, é ignorância. E o bem, onde está situado, ele não muda mais, ele não recua. A não ser quando aquele bem ele é feito sem a intenção. É um bem externo, ele não nasce de dentro para fora. Então, entre outras situações que nós podemos falar sobre de que forma que a gente ilumina o nosso ser, falei de uma, de tentar perceber as coisas que acontecem. Outra muito importante é os relacionamentos, todos eles. Porque individualmente nós agimos apenas pela satisfação própria. Em coletividade, quanto mais nós começamos a compreender a questão ética, a questão moral, a questão do respeito, a questão da liberdade, então a gente passa a ter mais empatia, se obriga a ter mais empatia, porque a gente começa a ver pessoas que são próximas em sentimento, passando por situações de dificuldade. Empatia, mais adiante, compaixão, de realmente sentir a dor do outro. Até, quem sabe, chegar ao ponto de amar, o sentimento mais elevado. E quanto mais puro, mais verdadeiro. É um movimento de transformação. Se nós observarmos, todos os dias chegam até nós informações que quanto mais a gente faz para alguém, sem intenção, faz para auxiliar, faz porque percebe a necessidade do alguém, mais a gente se transforma. Para nos tornarmos pessoas, ou melhor, seres virtuosos, é necessário sacrifício. Por que sacrifício? Parece uma palavra até antiga, né? Mas porque se eu não sacrificar a minha vontade, os meus desejos, na percepção de que eu preciso fazer para fora, eu não crio essa virtude em mim. Eu estou fazendo de novo aquele movimento de atração. Então a virtude é um movimento de expansão. Se nós olharmos os nossos exemplos no mundo, exemplos que passaram, exemplos que existem atualmente, estão encarnados, o que faz deles exemplos para nós? As virtudes deles. E essas virtudes foram construídas à base de quê? Se não do olhar para o outro. ali na porta de vidro, tem uma frase que a gente às vezes até se acostuma porque a gente talvez já tenha visto muitas vezes. Uma frase dita pelo nosso mentor espiritual, Frei Eugênio, que é: iluminado o coração que sente. O que será que ele quis dizer com isso, né? Iluminado o coração que sente. Porque sentir é um ato de aproximação. É um ato de transformação. É o que nos coloca cada vez mais próximos daquilo ou daquele ser que Deus espera que a gente seja. Deixar de ser alguém egoísta, orgulhoso e que faz as coisas pensando apenas em mim, para ter uma postura social e coletiva. E nós estamos cada vez mais necessitando disso. Posturas coletivas. Os grandes problemas que ocorrem no mundo hoje são por falta disso. Por afastamento e por todas as veias que o orgulho abre, que nos distanciam, nos criam desigualdades cada vez maiores e mais profundas. Então, não existe uma outra forma de transformação que não seja a exposição. Exposição no sentido de ação em virtude do outro. Tem muito mais coisa para a gente falar sobre isso, mas as buscas são também individuais, né? Às vezes uma coisa que serve para um, para outro passa batido. Então, essa necessidade de buscar é que faz com que a gente vá caminhando, vá se desenvolvendo, vá saindo do lugar e vá descobrindo coisas cada vez mais novas. E esse é o processo da vida. Um dia após o outro, com situações cada vez mais diferentes e que exijam de nós posturas diferentes.